confiados em vós, de Cristo Redentor, chamar-me para a salvação que vem do seu amor. Foi ao meu Senhor que me convidou, bem nenhum havia em mim, mas ele me salvou. Nas trevas eu vivi, indigno e sem valor, porém agora em teu poder eu ando, Salvador. Foi ao meu Senhor que me convidou, bem nenhum havia em mim, mas que me convidou, bem.